espera de te ver e desfrutas do lazer. Desse anúncio ao shampoo inspirado por baixo, é mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão. Surges no ecrã pelo meio da manhã, com teu jeito de sorrir, tua pele a reluzir, numa imagem estival que te deixa sem igual. Gente lacaia. casa no luxo, meu Himalaia é ser gaúcho. Coisa que eu... morrer de amor, morrer devagar e ressuscitar. Morrer um pouco, nascer outra vez, reviver talvez. Thank you.

should we do it if we're not having fun, bitches?